purifica-me sopra o teu vento. Essa vida que eu preciso em mim, reacende o fogo, faz arder a chama. Tudo que eu preciso é estar perto de ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor, aviva-me, aviva-me. Espírito, faz morada em mim. Em tuas asas encontro abrigo. Eu quero andar em ti. Venha o teu reino e o teu renovo. Purifica-me, oh, sopra o teu vento impetuoso. Reacende o fogo, faz arder a chama.